chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 1 da tarde, chegamos com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. 1:04, os queridos amigos do Pretinho Básico aqui estão. Maurício Amaral, tudo beleza, Maurício Amaral? Tudo beleza. Tudo beleza aí, Marcos Pinhangers. Perfeito. Tudo certo, KG? E aí, beleza, boa tarde. Fala aí, Potter. Tamo aí, né? Tamo aí. Tamo aí. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é a mina do Patrola do Rio Grande do Sul. Aliás, amanhã tem... Rodai, Rodai, Rodai. Tudo beleza? E aí, tudo? Tudo certinho. Veio também o Geiso de Arrasto hoje. Tudo bem, Geiso? Veio de Arrasto, Geiso. Eu trouxe o Geiso hoje porque ele amanhã vai estar no Patrola. Ele precisa contar as aventuras dele com o Potter. Ah, legal. Já tá assim, hein, Geiso? E aí a gente achou que ninguém ia conhecer ele e tal. É um fenômeno. Rolou um alvoroço no centro. Levamos o Geiso pro centro e ele é um cara conhecido. Que bom, né, cara? Que legal. Teste de popularidade. Mas Pretinho Básico faz isso pelas pessoas, né? Ele trabalhou também no mercado público, viu? É, vendeu peixe, né? É. Eu sei porque ele voltou aqui depois que ele... peixe. Cara, não dá pra aguentar o cheiro eu dele. Imagino. Eu lembro desse dia. Nunca vou esquecer. Que até pela TV tá saindo o cheiro, mano. Tão grave que é o negócio. Ah, olha. Miami, ano, Patrola. Bom, cara, por falar em TV, a gente tá sendo bombardeado aí por inúmeras imagens, cenas fortes lá do terremoto no Japão e também cenas fortes desde o meio da semana que a gente vê o que tá acontecendo na Zona Sul do estado e agora também em Santa Catarina. Então eu queria só dizer pra galera. Onde, Santa Catarina? Pomerode. Pomerode, Joinville. Eu queria dizer pra galera que assim, ó, não é fácil pra gente, né? Chegar aqui com disposição e alegria espontaneamente pra fazer um programa bem humorado e de alto astral, que tem que ser o Pretinho Básico. Vendo tudo isso, né? É especialmente o que tá bem perto de nós, né? A gente não tá desconectado do mundo, né, cara? A gente sente o que acontece. Claro, a gente fala pra pessoas que estão passando um perrengue, né? Então, eu gosto de Pomerode, cara. Não sabia, tá chovendo muito em Pomerode. Tá embaixo d'água. Tá debaixo d'água, Pomerode. Poxa, 1,5 metros já subiu o rio. Pomerode é uma baita cidade, é a cidade mais alemã do mundo. Mais alemã, é verdade. Do mundo. Uma amiga minha veio lá da Alemanha, é alemã, mora em Colônia, na Alemanha. Foi morar em Pomerode numa parceria. Se sentiu uma Porto Alegrense. Falou que nem na Alemanha tem uma cidade tão alemã. Força aí pro pessoal de Pomerode. Tem um baita zoológico legal pra caramba lá também. E é uma das cidades mais bonitas de Santa Catarina. Mas é isso então, cara. A gente pede desculpas aí pra galera que tá acostumada a nos ver aqui no maior astral, na maior alegria. E realmente somos privilegiados por enfim, cara, ter a oportunidade de trabalhar aqui fazendo o que a gente gosta e por isso a nossa alegria. Só que agora, no momento, tá meio difícil, tá? Nesses últimos dias aí. Tem enchente em Porto Alegre? Já teve? A última enchente, grande enchente em Porto Alegre foi em 1941. O muro da Mauá é por causa da última enchente. O muro da Mauá é por causa da última grande enchente. Sabe aquele muro que tem na Mauá ali? Ah, sim, que infelizmente tira um belo visual do Porto Alegrense. Aquele muro foi construído por causa de uma enchente. Tá, e vem cá aí, não tem chance de ter outra enchente aqui? Tem. É, daí era bom erguer. Por isso que o muro continua de pé, né? É, mas o muro... todo mundo contra o muro, pô. Não, você não é contra o muro. Mas justamente a justificativa das pessoas que não querem botar o muro abaixo é que pode vir a acontecer uma outra enchente. Tem muro que é tela, né? Aquele muro ali pra mim é tela. Porque aquilo ali é barbado de botar abaixo, mas não adianta abaixo, porque né? Tem os portões também, né? Que diferença faz? Mas os portões são fechados. Tem um espaço embaixo, não é possível. Tá na mesma, até aumenta a correnteza. É tipo uma mangueira, tá tomando banho de água, de manga, assim. Isso, aperta ali. Aí tu aperta, aumenta a pressão. A gente podia começar a encabeçar uma campanha, então. Encabeça, KG. Botar abaixo o muro do eu Amaral, acho, né? Até eu acho. Tanto a gente faz a campanha, rola um enchente. Mas pega as picaretas e vamos pra cima do muro. Mas é que também tem uma coisa, naquela época, meio que a cidade ia até ali. Hoje em dia, tu vai até a Zona Sul, se é pra encher o rio, vai encher tudo lá pra Zona Sul. Verdade. Não vai fazer diferença, entendeu? O estrago seria maior. Então vamos derrubar já o muro de beleza. Mas no processo de revitalização daquela área e tudo mais, o muro vai pro saco. Agora também tem uma coisa, assim, num lugar como o Japão, né, com todos os cuidados que eles têm com esse tipo de coisa, ninguém sabia que ia acontecer nada disso e da noite pro dia tudo aconteceu? Eu tava vendo um não cara vai falando ser aqui, né? na Globo News que justamente o contrário, que muitos instrumentos instrumentos de prevenção de terremotos conseguiram detectar o tremor e muitas pessoas foram salvas justamente por isso. Sim, mas tipo, conseguiram esvaziar. O melhor lugar do mundo para se ter um terremoto. Quanto tempo antes, Cajé? Pois é, não sei. Será que é tempo de. É que são duas coisas ao mesmo tempo. Acontece o terremoto que pega. Acontece o terremoto que pega todo mundo de surpresa e aí a coisa acontece. Aí, quando o terremoto é na água, vem junto com isso a tsunami, né? Que é a onda gigante. Maremoto. E aí a tsunami vem. Mas aí dá pra saber que ela tá vindo. E ainda assim a gente não consegue fazer muita coisa. Não, aí que tá. Pior, o Japão foi salvo por causa disso. Se é em qualquer. Bom, é só. Um terremoto no Haiti. 300 pessoas. Mil pessoas. Um terremoto 300, no Japão. 300 pessoas. 300, até agora, 300 tem 88 pessoas. Mil desaparecidos ou incomunicáveis. Até porque, né? cada japonês tem consigo o seu kit terremoto. Não, e mostrou nas escolas, cara. Eles têm umas coisas que tremem, assim, umas salas de aula que tremem por gosto, são tipo uns compartimentos, assim. Uh-huh. E as crianças entram lá cada pra semana. Simular, aí, pra que tem que fazer? Pra saber caminhar quando tá tremendo a terra. No Museu de Ciências da PUC, ele também tem. É verdade. É o único lugar no Brasil, legal. Acho que tem. Vocês sabem que... Não, tem vários. Vocês sabem que o bolso no pijama surgiu no Japão, né? O bolso de pijama, muita gente pergunta, pra que pijama tem bolso? Pra guardar os documentos. Os japoneses dormem com os documentos pra, em caso de terremoto e morte, certo, serem identificados mais facilmente. Eu quero que o cara que vai me identificar meu corpo tenha muito trabalho. Por isso que eu ando sempre sem documento. Certo. Eu quero ficar um tempo aí, umas mas três semanas. Quase que, esse é corpo, quase que impossível cara. Não identificar. Não me identificar, mas a minha cara. Não. Mas se eu morrer queimado, cara. Mas eu guardo meus documentos, não, eu guardo no bolso, cara. Eu guardo no na cueca. Tá, queridos, vamos então aos destaques comentados do Clique RBS nesta sexta-feira, 11 de março de 2011. Hoje é dia da motocicleta e também dia do motociclista. Obrigado, gente. A você que é motociclista motocicleta também, o nosso abraço, porque motociclista e motocicleta é quase a mesma coisa, assim, a extensão, entendeu? Né? É, extensão, o motociclista é a proteção da motocicleta. É isso aí. Um forte terremoto atingiu a costa do Japão nesta sexta-feira, seguido por um enorme tsunami e causou a morte de pelo menos 300 pessoas. O tremor de terra atingiu 8,9 graus de magnitude na escala Richter. Imagens de TV mostraram inundações em várias aldeias ao longo da costa japonesa. Dezenas de carros, barcos e edifícios foram levados pela força da água. Em Tóquio, edifícios mais altos ainda tremiam 30 minutos depois do terremoto. Trens pararam de funcionar e houve problemas no sistema de telefonia móvel. A Embaixada do Brasil no Japão informou que não havia registro de brasileiros vítimas do terremoto. Na capital, Tóquio, cerca de 4 milhões de pessoas estão sem eletricidade. O parque temático da Disney, a alguns quilômetros de Tóquio, também foi atingido pelas ondas gigantes. Um gigantesco incêndio foi provocado na refinaria da cidade de Ishihara, na região de Tóquio. As cenas são impressionantes, né, cara? É verdade. As cenas são impressionantes. Hoje de manhã eu acordei, aquela coisa, lembra, 11 de setembro feelings, assim, sabe? Acordei, fui no banheiro fazer xixi, 8 da manhã, cruzo com a Rodaica no meio do caminho. Aconteceu uma coisa horrível. E eu, pá, mas às 8 da manhã... Eu indo fazer xixi. E tu vem me dizer isso, o que houve? Tá, um tsunami tá varrendo o Japão. Bah, daí tu já fica naquela... Ruim. É um troço terrível, né, cara? Aí a cena que eu vi foi o seguinte, abriu uma fenda, ficou uma fenda de, sei lá, de 5, 6 metros de extensão, e aí essa fenda sugava água, barco, árvore, carro, gente, cara. Vaca, edifício. Troço violento, cara. Cenas. E aí é o seguinte, cara, o meu filho de 6 anos, ali na volta, comigo, e eu vendo o troço, e eu puta, agora, cara, deixa o guri ver, deixa o guri não ver, porque são cenas impactantes. Eu deixei ver. Porque ao mesmo tempo é história, né? É história da humanidade, tá acontecendo, é de verdade. Comentário. Quieto, coruja total, assim. Filme Spielberg. O início do fim, né, meu? 2012. É o início do fim, Geis. É isso aí, cara. Acabou, tá nada. Não, ainda não. Dá tempo de fazer algumas coisas ainda, Geis. E qual é a previsão? Acabou, tem alguma notícia sobre o Havaí que tava em estado de alerta? Já chegaram algumas ondas aí, lá, já. Nada. Não, nada devastador, assim. Nada. Passaram uma correnteza mais forte, mas não invadiu. Como é que se fala, assim, ela foi além do que é normalmente, mas nada que possa destruir, entende? Uhum. A aguinha foi é, na Indonésia as ondas cresceram 40 centímetros. É pouco, né? É, fica do outro lado do Japão, né? Uhum. Do lado da esquerda do Japão, mas cresceram 40 centímetros. Deve ter sido, acontecido alguma coisa parecida no Havaí, né? O problema do Japão é que é, vocês viram que no ano passado o Japão perdeu o posto de segunda maior economia mundial, né? Pra China. Pra China. E o PIB do Japão vem caindo ano após ano. E esse ano vai cair ainda mais por causa desse... A bolsa já caiu, tem um monte de coisa. O PIB japonês é bem pequenininho. Tava ouvindo um cara falar que as empresas de seguro do Japão vão quebrar, todas. Não, é, exatamente. A economia vai afundar do Japão. Troço impressionante. Porque o governo obrigou que tenha seguro contra a catástrofe. Contra a catástrofe. Porque tem os seguros brasileiros aqui, eles não têm contra a catástrofe. É verdade. Tsunami não tem. Então, é tsunami, teu carro. É, mas é que o, como existe o histórico lá, já tem essa precaução. Mas né? Aí que tá, é que quando teve o terremoto em Kobe, o cara falou, não, tinha umas empresas de seguro que não tinham isso aí. Inclusive, pô, e hoje é obrigatório. Mas é que tem que acontecer pra rolar. Mas se chove e inunda um estacionamento no Brasil, tem segurador que não paga. Mas é isso que eu ia falar agora. Há casos, inclusive, de inundações recentes em Santa Catarina, em que carros foram perdidos, muitos carros, muitas casas foram perdidas, e até agora o pessoal não viu de volta o que investiu no seguro, entendeu? Sabe que essas catástrofes tem um monte de fator que interessa, não é só um terremoto que vai fazer, né? Depende da distância para baixo da terra que aconteceu, depende da região que acontece, se é muito populosa ou não. Aí vem lá nas letras miúdas dos contratos que ninguém lê, né? É, exatamente. Aí tu dá azar, faz o contrato, assina o contrato lá pra ter o seguro, achando que nunca vai ter um terremoto, e aí tem um terremoto ou tem uma inundação, teu carro tá no subsolo, tu perde o carro e a seguradora não te paga porque tava lá nas letrinhas miúdas. É, Tóquio tem 30 milhões de habitantes com as suas redondezas, né? Se o terremoto acontece na água, tipo uns 500 quilômetros pra baixo, aí é devastação. Porque aí atinge em cheio Tóquio. E aí não, aí bom, aí vai, né? 30 Acabou. Milhões de pessoas. Tóquio é uma ilha, né? Aliás, Japão é uma ilha, né? Japão é uma ilha. Mas ele foi mais ao norte de Tóquio, assim, sabe? Então atingiu uma região mais rural. Bom, assim, mais pega, né? Várias plantações de arroz, né? A gente tá falando muito do Japão, mas a gente tem que falar também aqui do nosso lado, São Lourenço. Agora, em Santa Catarina, em Pinantão, a chuva da noite de ontem deixou Pomerode debaixo d'água. Choveu 144 milímetros. Casas, lojas, empresas, parte do distrito industrial e até mesmo o quartel do Corpo de Bombeiros foram atingidos. As pessoas começaram a contabilizar os prejuízos na manhã de hoje, assim como o trabalho já de limpeza e reconstrução. Os bombeiros ligaram para quem, será, quando estava inundando lá? Desculpa. No Rio Grande do Sul, moradores contabilizam estragos em São Lourenço do Sul. O clima na cidade é de consternação e medo. Nossa. Pelo risco de novas enxurradas. A chuva forte provocou enchentes e atingiu milhares de construções. A Defesa Civil registrou 8 mortes. A previsão da Central de Meteorologia é de que as chuvas continuem castigando a região hoje durante manhã, o fim de semana. Hoje de manhã já choveu forte de novo. O Rodrigo Adams, que é do Cazuca, ele está organizando aqui uma ajuda para a população de São Lourenço do Sul. Amanhã, no sábado, o pessoal de Porto Alegre, quem quiser colaborar, pode mandar donativos na rua Jerônimo Coelho, 116, no centro de Porto Alegre. A partir das 14h, o pessoal vai recolher e vai mandar para São Lourenço. Então, a partir de amanhã, 14h, na Jerônimo Coelho, 116. Água potável é bom. É, né? Água potável é bem importante. Acho que é o mais importante. Tem várias equipes da RBS TV lá fazendo a cobertura. E a notícia que a gente tem é que eles precisam de tudo, realmente. Porque tu imagina que as pessoas simplesmente saíram das suas casas. E lá deixaram tudo que tinha. Tiveram que abandonar, lá deixaram tudo que tinha e foram para um lugar que não estava preparado para receber tanta gente. Então, nem mesmo na cidade, se tu quiser comprar, tem suficiente. Né? E as pessoas, obviamente, quando perdem tudo, perdem inclusive dinheiro, né? O papel, o dinheiro, o cartão, o que for. Claro. Então, as pessoas não têm água, as pessoas não têm o que comer, as pessoas não têm produto de higiene. Roupa, cobertor, colchão, travesseiro. Vou dar um telefone. De onde, Pianjas? SOS São Lourenço, informações sobre doações, tá? O telefone é o 53... da região da lá, região. 3251-5767. 3251-5767 para se informar sobre doação, para onde que eu posso doar, o que está precisando mais. No momento é água potável. Tá bem, cara. Temos que ajudar. O casal desapareceu. A gente vai durante o programa aqui, durante a tarde, a gente vai desenhar algum tipo de ação. A gente já está se falando sobre isso internamente aqui. A gente vai desenhar algum tipo de ação que a gente possa startar aqui no programa para engordar esses focos isolados de ajuda, né? Que as pessoas começam aqui, que nem o parceiro lá, o colega do Cazuca, começou ali. Isso é dele ou é uma iniciativa do Cazuca? É dos amigos dele lá. Então, tu vê, esse parceiro aí é um foco isolado. Ali tem mais outro e mais outro, então a gente tem que aquecer tudo isso, né? Fazer uma grande fogueira desses pequenos focos aí. O casal desaparecido que a gente falou ontem aqui no Pretinho, cara, no Itaim Bezinho, desde segunda-feira foi encontrado. A Márcia Miller, de 33, e o Klaus Miller, de 35, foram encontrados com vida por volta das 8 da manhã desta sexta-feira. Eles estavam a 2 quilômetros do fim da trilha do Rio do Boi, que fica ali no Parque Nacional dos Aparados da Serra. O casal passa bem, apresentando apenas sinais de hipotermia. Eles se perderam ou foi alguma chuva? Eles foram por uma rota que está fechada. Estava desativada, uma trilha andar. Desativada. É. E aí muita gente faz isso, né? O que é um erro grande. Claro, se está fechado é porque está fechado. Não pode ir, mas corre algum risco, tigre de uma hora para outra, pois né? É. O filme 127 Horas do Danny Boyle. Pô, é exatamente assim, um cara que costuma fazer um trilha, expert, né? Um expert em trilha que acaba preso numa rocha, né? Aliás, eu não sei como é que eles estão, se eles estão hospitalizados, qual é a situação do casal, mas de repente seria interessante que enquanto eles têm a memória recente sobre o que aconteceu, tentar escrever, né? Relatar isso de algum jeito, porque... Sabe lá o que acontece. Com os outros queridos e divulgar, né? De alguma forma, né? O que aconteceu nesse período, como é que ele se... Uma vez a equipe da RBS TV estava gravando um comentário lá e ficou perdida. Documentário. Ficou perdida durante, acho que 3, 4 dias. A Joyce Brun, que era a diretora do Patrola, era a diretora dessa equipe. E o guia bem complicado. Era o Almir. O guia. Provavelmente o Almir. A Joyce dessa... ficou na selva? Ficou perdida. É mesmo? Rapidamente as coisas se solucionaram. Sim. Mas houve esse momento do pânico, do desespero, de perder contato com tudo. Ixi. Do rio encher demais e deles ficarem ali numa situação meio bem perigosa. Estavam gravando o quê? Uma série lá? Uma série que tinha na RBS TV de aventura, que eles chamavam alguma nome pessoa. É Lost, e tinha uma atriz, que agora não lembro se era da Débora Finocchiaro, que participava. Sempre por episódio era uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo, né? Que não era do universo dela, era convidada. E eles faziam uma trilha, faziam uma aventura. Acompanhados por pessoas, autorização, tudo direitinho. Aventura. Não lembro se era o Aventura. Aventura também existiu, mas acho que o Aventura era na Globo. Nadava, não sei o quê. Também. Até Padarazzo andou de cavalo. Mas esse veio depois, foi anterior esse da Joyce. Mas graças a Deus morreu só um cameraman. Graças a Deus. Foi um registro interessante, né? Que de repente mas vale também. Mas sabe que essa história de tsunami, eu tava comentando aqui com os guris agora e tal. Foi certa assim. Feita, logo depois daquele tsunami maluco que varreu a Indonésia e tal, barará. Chega um sábado de tarde, nos reunimos lá em casa para tomar umas e outras, né? O Potter, o Calheiros e o Lelê. Lá o Lelê. Lelê com Spam. A seguinte notícia. Com os olhão desse tamanho. Dá o sobrenome dele. Lelê Spam. O tsunami, tem um tsunami que vai... Onde é que era aquilo, Potter? Califórnia. Na Califórnia. Tá chegando. Tá chegando na Califórnia e a CNN tá com imagens. Como nós três, já tinha tomado de amacar a cerveja, né? Pegamos as nossas aí pegamos direita, a cerveja, fomos pra sala. Pra frente da TV e ligamos na pipoca, CNN. Pipoca, cerveja, vamos ver o filme da Califórnia. É uma praia linda, imagens, uma praia linda, deserta, né? Porque já tinha sido evacuada. E nós quatro ali, ó. Uma hora. Vendo a imagem da praia. Vendo a imagem da praia, fechada na imagem da praia. Proteção de tela. Não, meio silêncio, assim, meio sabe? Tenso. Aí uma hora depois, olhando pro Lelê, vai tomar banho. Aí botamos, tá dando Roma e não sei quem. Isso, Roma e Lazio. Segundo tempo já. Perdendo o jogo. Que beleza. Lelê Espana, cara. Último destaque aqui do Clique RBS para este início de tarde de sexta-feira. Caso da mortadela repercute em Santa Catarina, Almeida. Uma mulher morreu por causa de uma intoxicação alimentar. Isso foi em Joinville, com suspeita de ter comido mortadela estragada. Exatamente. A vigilância sanitária vai intensificar a fiscalização em supermercados e também mercearias. O objetivo é vetar a venda da mortadela com toucinho da marca Pena Branca. Mas já teve um caso da mortadela lá no meu CTG também. não se encontrava a mortadela de jeito nenhum. Mas depois apareceu. Tava com quem? Apareceu, de onde é que tava a mortadela? Quem? Tava com o Rubens. Tava escondido. O Rubens? O Rubens sempre esconde a mortadela. Churrasqueiro, né? Churrasqueiro. Sempre ele. Todo churrasqueiro esconde a mortadela. O que quer? Comer a mortadela sozinho depois? Claro. O objetivo é vetar, como eu falei, a venda da mortadela com um toucinho da marca Pena Branca, que teria sido o enlatado causador da intoxicação alimentar. Puta. Mortadela enlatada? Acho que é embutido. Embutido, né? Exatamente. Ah. Como assim? Mortadela é um embutido. Mortadela, presunto, salame é da linha de embutidos. É mesmo? Não, presunto não é embutido. Sim, é. Presunto é embutido. Presunto é que nem armário, né? Eu acho que aquele que tu compra armário grandão, é assim, sabe? Tem aquela máquina em casa pra cortar fatias. É, presunto é embutido. Tu não tem máquina de cortar fatias? Não, não tem. Não acredito. Não, tu tem? Toda a cozinha tem. Tu tem uma? Eu tenho. É mesmo? Uma barulheira. Tu vai cortando queijo, assim. É aquela peça escorada no ombro. É. Coisa que não precisa, né? Relaxa. O cara compra naquele 0800. E o cara mora sozinho. Vai na festa da maçã. Um apartamento de 40 metros quadrados. Não precisa. Tamanho de uma geladeira, na uma sala, máquina. Na sala. Tá, olha só, uma última dica aqui sobre mortadelas. Meu Deus. O pessoal pede, a vigilância sanitária, o pessoal pede pra rapaziada, então, da região de Joinville, Santa Catarina, enfim, com a marca Pena Branca, que tenham cuidados. É, hora com, de guardar. Com mortadelas feitas em 17 de fevereiro, com validade até 18 de abril. Bah. Estas não devem ser consumidas. Nesse lote. Fevereiro. Março, 2 meses. Esse é o recal das mortadelas. É o recal da mortadela. Almir, tu trabalhou onde em fevereiro, Almir? Exatamente, numa embutição. Embutição de embutidos. De miúdos. Que dureza. Ai, Marcelo, agora é tu, Marcelo. É verdade, amigo, uma mulher foi flagrada dirigindo a bêbada. Porque mulher dirige, estava dirigindo. Dirigindo? Bêbada a 225 quilômetros por hora. Ei. Em Linda Campos. Que carro que chega essa velocidade? Não, Linda Campos é o nome dela. Dela. 54 anos foi detida, acusada de dirigir com excesso de velocidade e alcoolizada. 54 anos dirigindo essa velocidade aí? Excesso de velocidade pode, agora alcoolizada também pode, agora os dois juntos não, né? Pelo amor de Deus, bêbado tem que dirigir devagarzinho, olhando pros dois lados. Isso mesmo. Ladrão invadiu. Boa dica. Ladrão invadiu uma casa, mas chamou a polícia ao ver o dono. Apavorado, ligou pro dono da casa, preocupados como se o dono tivesse armado. Como, olha, chamou a polícia. O dono da casa tá entrando aqui na casa dele. Ele tá armado. Ele tá armado, vai me matar. Chamou a polícia. Isso é um pavor. O ladrão, o nome dele é Timóteo. Que ele gritava? Que ele gritava quando o dono começou a bater na porta? Que ele gritava? Não entra! Sim! Sim! Sim! Uma família. Um pé de cabra desse tamanho já entrando na casa. Sim! Sim, que vocês querem? Uma família da Flórida. Não, e o melhor, afugentou os caras. Afugentou, é muito. Sim! É um cagalhão ladrão, né, rapaz? Onde é que foi isso? Dá o endereço. Foi na região sul do estado. Pra voltar, volta, pra voltar lá. Cagalhão. Uma família da Flórida, nos Estados Unidos, reencontrou seu cãozinho de estimação, gente. Oh, que suerte! 3 anos depois do sumiço. Algumas gente. Famílias não têm esta sorte. Três anos? Olha que informação bonita, a imagem linda. Foi esse aí? Foi esse aí? É, foi esse cãozinho ali. Olha a família esse aí, feliz. Esse histérico aí? Olha a famíliazinha. Foi esse aí? Toda feliz, alegre. Olha ali que foi esse aí que foi? Foi aquele ali mesmo. Olha ali, lindo. A família acabou de perder o cão. Despesa no programa. Olha a família triste ali, rapaz. Perderam o cão, cara. Olha ali, só a língua dele, só a língua pra fora. A boca dele, que é isso? Muito sangue. É isso. Vem cá, vem cá. Morreu? O nome dele era Pepper. Tira o pulso dele, mano. Pimenta. Tira o pulso dele, não, velho. Eu vou tirar o pulso dele, deixa o pulso. Deixa o bicho ali com o pulso. Como era o nome dele, meu? Cachorro. Tira o Pepper. Cachorro tira o claro, né, Marcelo, era isso, Marcelo? Era isso, né? Ô, Marcelo, muito obrigado, tá? Pela tua brilhante sabe participação. Sabe o que o Brasil aí precisa? Precisa de um tsunami. Do quê? O quê? Um tsunami. Pra dar um agito aqui nesse país. Porque aqui não tem terremoto, não tem maremoto, não tem furacão. Mas em compensação, o povo que tem aqui, Marcelo. Mas que povinho, Deus botou, né? Deixa assim, né, cara? Deixa assim. A gente tem que agradecer que as coisas não são tão ruins aqui, né? Quanto em outros países, né? A política é muito ruim aqui, né? Pior que um furacão, pior que um tsunami. Tinha que dar cadeira elétrica pra político corrupto. Cadeira elétrica pra corrupto. Tá bom, obrigado, Marcelo. Vamos dar uma rodadinha aí, vai, Rodaica. O que tu quer falar sobre o Patrola de amanhã, Rodaica? Não, eu falei sobre o Geiso, né? Que vai estar no Patrola. Mas tem a garota Verão também. Tá ouvindo o programa? Não? Beijo, Lorena. Tá sem retorno? Reiterando. Tem a garota Verão também no programa amanhã. Uma moça preparando um frango. A garota Verão preparando um frango? É, ela cozinha. E ainda por cima cozinha. É uma menina prendada. Vou dar meu pintinho pra ela, meu. É, pode ser. Não, mas eu tenho uma notícia melhor. Lembra que na quarta-feira a gente falou aqui da Barbie? Eu contei pra vocês que a minha mãe jogou minhas Barbies fora. Aconteceu tudo aquilo. Aí eu recebi muitas mensagens me oferecendo uma boneca Barbie pra eu poder ter minha própria coleção. Aí eu pensei, se tanta guria tem Barbie, enfim, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por que não promover o encontro das Barbies? Olha! E falei sobre isso no Twitter, e daí veio um monte de gente. Aí o pessoal do Museu Encantado da Barbie, que eu comentei pra você, está no Iguatemi, em Porto Alegre. Sério. É itinerante. Nos chamou pra fazer o encontro lá. Mas que legal. E aí a gente marcou o encontro pra quarta-feira que vem, às 5 da tarde. Ah, mas eu tenho matéria fácil. Não, eu não gostaria que vocês fossem, obrigada. Eu tenho uma pauta quarta-feira. É coisa pra guria. Ronaldinho Gaúcho. Não, sinto muito. Ronaldinho Gaúcho. Ele pagando tudo. E o Keno, vai o Keno, Bob. Tá, mas enfim, quando é que é o encontro das Barbies? O encontro das Barbies é quarta-feira que vem, dia 15, pode ser? Vamos estimular um cosplay de Barbies. Vai rolar um cosplay de Barbies e as meninas vão vestir. Guarda, tinha aqui uma menina. As gurias vão levar as suas Barbies, quantas quiserem, algumas têm 100, 200 em casa, outras têm uma. Elas vão levar. As que têm 100, 200 é que compraram primeiro a Barbie advogada, aí ganharam 100, 200 Barbies. Pode ser. E aí a gente, nós vamos todas, vamos nos encontrar lá no Museu Encantado da Barbie, que está no Iguatemi, abriu hoje. E vai ficar aí durante alguns dias, inclusive com o maior colecionador também de Barbies participando. Ele maior? 400. O maior? É o que mais tem. Mas não é o A maior? Não, é um rapaz. Não quer dizer, é um artigo colecionável. Não, só queria saber se eu tinha entendido direito, né? Ô, Rodaiquinha, deixa eu com as minhas Barbies. Meu Deus. Imagina um homem chega assim, um dia ele para e pensa assim: eu quero dizer pra você, eu acho que eu vou colecionar Barbie. Vários meninos no Twitter me perguntaram se eles podem ir também. Olha aí, ó, viu? Porque e como é que eles perguntavam? Barbie. Oi, Rô. Olha só, cara, rapidinho. Deixa eu só deixar uma frase ainda, só pra encerrar o assunto da Barbie. A Barbie não é exatamente uma boneca de menina, né? Hoje em dia, né? Eu não como sei assim, se existe a tua filha de 6 anos tem Barbie? Não. Então, pô. Ah, de pô, menina, é o que eu tô que dizendo. De criança. O Theo tem Barbie, meu. A Barbie é uma boneca... símbolo da década de 80. Então, tem 50 anos, cara. Mais ainda. Ela foi criada em 1950. Tá certo, isso aí. Ela teve o seu boom lá nos anos 80. Então eu acredito que este encontro lá no Iguatemi vá se dar entre pessoas. Mas senhoras. Mas pessoas de 20, 30, 40 anos. Por isso que eu tive a ideia do encontro. Porque quando eu falei do assunto aqui no Pretinho, muitas gurias vieram me falar que tem as Barbies da infância guardadas ao contrário de mim, que não perdi as minhas Barbies. Perdeu não, tua mãe tocou fora. Comecei. Só gurias legais. Mulheres de 40 anos com bonecas. Não, tem limite de idade, entendeu? Que encontro irado, tudo que é idade. Então, uma mulher de 35 anos com 50 Barbies é um problema, né? Eu vou deixar a dica, então, parafraseando os Raimundos, para este encontro das bonecas Barbie lá no Iguatemi. Menina, pega a boneca e deixa ela de pé. Olha só, meu. Como a vista é linda da roda gigante. Tão grande. Joinville choveu 167 milímetros. Meu Deus. Alagando mais de 35 pontos da cidade, com previsão de mais chuva hoje à noite. Tem alerta na cidade, teve cancelamento das aulas em algumas faculdades. Em Blumenau, tem essa uma é a parte boa. Essa é a melhor notícia. Essa é a parte boa. Não é boa notícia. Ruas alagadas na Vila Itoupava, em Blumenau, e o campo do Metropolitano, time de Blumenau, foi alagado e hoje o clube não treinou. Rio dos Cedros tá indo pra agora fazer as fotos da cidade, está em uma calamidade. Ixi, em Rio dos Cedros. Isso, Blumenau, Timbó, Indaial, Vale do Itajaí é frágil com os temporais, os rios sobem muito rápido. É mesmo, né, cara? Mandou nosso amigo muito fotógrafo Giovanni. É impressionante, né? Cara, 28 minutos pras duas, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. classificado do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Gostaria de anunciar uma lancha nos classificados do Pretinho. É uma lancha da marca Evolution 265. Ano e modelo 2005. Cabinada com carreta, fechamento cockpit. Do cockpit, né? 280 HP no motor Mercruiser. E ele tá pedindo R$115 mil pela lancha. Impecável. Somente japonesa. 90 horas de uso. Tá acabando o verão, as pessoas estão vendendo, né? O vendendo jet, essa ski, semana tem jet ski, lanche, barco e lancha, cara. Olha que coincidência. Vendo lancha poa, @hotmail.com. Vendo lancha poa, @hotmail.com. É o preço de uma pena, 115 mil. E é o pessoal que tá precisando de dinheiro, né, amor? Quem tem lancha, jet ski, isso aí é o pessoal que tá precisando. Apertou, né? Se apertou. Mas cara, é hora de comprar, que daqui a pouquinho vai dar pra andar no mundo todo de lancha, né? Todos os oceanos, né? Bom, o e-mail é... Outra oferta. Bom, o e-mail é vendocelta2010@hotmail.com. Quero 23.500, motivo da venda. Tô terminando minha casa e vai passar um pouco do orçamento. Sempre assim na obra. Ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, som original, rec original, insulfilme original, trava original, alarme original. O carro é original da fábrica. É um Celta 2010. Tá pedindo 23.500. Tem 47 mil quilômetros. Todas as revisões feitas na Sinoscar. Manda aqui o Rodrigo Gualdi. Qual o ano dele? Não, Rodrigo Gualdi quer vender um Celta. O e-mail foi a primeira coisa que ele falou. Vendo Celta 2010, @hotmail.com. Não é legal falar pela primeira coisa o e-mail. É verdade. É verdade. Se fala no final, se o produto interessar, a pessoa vai se interessando e vai prestando atenção no e-mail. Vamos faturar! Vamos! Deixa eu te dizer uma coisa, Almir, rapidamente aqui, ó. A Peugeot tá comemorando 10 anos da fábrica no Brasil e neste final de semana. As lojas da Maxin estarão abertas com ofertas arrasadoras na comemoração destes 10 anos, desta década da fábrica da Peugeot no Brasil. Vai lá e fala com Giovanni na Maxin, ali da Edu Chaves, pertinho do aeroporto. Diz que ouviu aqui no Pretinho. O Giovanni certamente vai fazer uma oferta bem bacana pra tu sair de Peugeot instalando lá da Maxin. Ô, Almir, o que tá comendo aí? Uma mortadelinha. Mortadela? Mortadelinha. É mesmo, Almir? Tá um pouquinho, Guilherme? Não, obrigado. Essa é com tocinho? Essa tá mais gostosa. O KG gosta de mortadela com tocinho. Comi um salaminho ontem, já tá bom. Essa tá diferenciada. É diferenciada? Gosto de quê? Gosto de quê? Um gostinho diferente, cara. É mesmo, cara? Uhum. Pô, que delícia. Gostinho de gambá. Que marca é? Gambá. Pena branca. Pena branca, boa. Coisa delícia. Meu bafo tá grande. Tá horrível. Tá grande. Tá bravo. Ô, meu querido. Tudo. Mas e aí, Almir, no mais? Tá tudo arrumadinho hoje, né? Tem reunião com a direção hoje. Tá tudo arrumadinho. É, a direção hoje. Camisinha verde. É. E capinha do iPhone verde. É combinando, é. Combinadinho. Tá tudo combinadinho. E o tênis é verde também. O tênis verdinho, né? Se tu quiser, eu posso te dar mais alguma coisinha verde, Magnata. Não, Magnata, tá ótimo assim, obrigado. Magnata. Valeu, Magnatinha, obrigado. Nós estamos fazendo um cursinho de direção, né, gente? Ah, importante. Muito importante. Tem dois... Só atualizando o horário, 24 minutos pras duas. Show de bola. E o final de semana, querido? O que tu vai fazer? Ah, vou ficar em casa, vai chover, né, cara? Vai chover, vai ficar chover. Com brisão. Ficar em casa. Alô? Vai ficar vendo a televisão. Isso. Curtindo a vida, né, cara? É isso aí, adoidado. Oh, vida é bonita, pra é caramba. É bela a vida, né, cara? Graças a Deus, ainda mais pra ti que tu merece, querido. Obrigado, querido, mas pra todos nós, né? De bola, todos mas nós, tu mais do que todo mundo. Todos nós, hoje nós vivemos uma situação no mundo que é a seguinte, Almir. Todos nós que aproveitar temos. A vida. Tem que temos a condição de ter um teto. Temos uma que dar cama a Deus. E comida, nós dá temos que dar graças a Deus. E se nós temos condição de ter dois tetos, duas camas, duas comidas... Aí é duas graças a Deus. Duas graças a Deus. E três tetos. É, aí é quase que inviável. E aí vai indo, né, Almir? Traz camisa, né? É, assim vai, né, querido? Mas é muito sério isso que eu falei, cara. É verdade. É o meu sentimento e verdadeiro. E se tá sobrando, mesmo. Distribua, né? Retribua o que Deus te lhe deu, né? Eike Batista, então. Quantas vezes, graças a Deus, Eike Batista? Ah, ele deve estar falando até hoje. Mas o Almir... O que tu vai anunciar pra gente hoje aí, querido? Cursinho de direção, né? Cursinho de direção. Dois amigos meus próximos. Quero mandar um grande abraço carteira. Também pra rapaziada do CFC Centauro, que tá ligada aqui no Pretinho Básico. Grande abraço, queridos. Dois amigos meus próximos perderam carteira. É mesmo, cara? Daí ficaram carona, não sei o que, carona e tal. Então nós estamos lançando o curso de direção ofensiva. Ofensiva, Almir? Ofensiva, aula teórica. Mas, Almir, nesse momento não é o caso, tem eu um acho. Tópico aqui, ó, como assustar velhinha em faixa de pedestre. Não, Almir. Aprendendo a fugir da polícia. Mas Almir. Causou um acidente, encontre em quem botar a culpa. Almir. Não tem em quem botar a culpa, fuja. Aprenda a humilhar os outros motoristas. Não, não, Almir não faz isso, Almir. Carro, é um exemplo, meu. Carro de autoescola na minha frente, colo na traseira, buzina ou corto a frente. Que isso, cara? Não está com pressa, anda na pista da esquerda, querido. Não, Almir, ao contrário, Almir. E por último, aula teórica, use o dinheiro do IPVA para rebaixar seu carro. O e-mail é aula teórica da direção ofensiva do Almir com o professor estagiário que bate nos taxistas na rótula Danilo, @ bichona ponto. Quem é bichona? É o e-mail, aliás, é o domínio. O advogado do cara do Golfo Preto lá, bichona. O ciclista pediu habeas corpus. Habeas corpus. O cara ainda tá no Florença? Tá. Ele abriu os corpos já, cara. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe aquela subidinha clássica que a gente fala aqui da Correia Lima, ali na José de Alencar, pra subir a Correia Lima à esquerda aqui pro Morro Santa Teresa? Onde todo mundo tem que enfrentar diariamente uma fila e sempre tem aquele malandro que vai dar comidinha lá na frente. Hoje eu vi um malandro se dar mal, velho. Mas se deu mal a fu, as ganha, porque ele pegou um louco. Que maravilha. Cara, eu tava atrás, eu vi a cena, velho. O cara era uma caminhonete maior. Uma caminhonete dessas de frete, caminhãozinho de frete. Maravilhosa. E aí o cara veio entrar com o carro pelo lado. Vou entrar pelo lado e a caminhonetezinha de frete, sabe o que fez? Acelerou. Falou, Acelerou e o magão foi em cima do canteiro. Blum, blum, blum. Que beleza. Ai, ali tem umas bolotas de ferro ainda ali. Não, ali já tinha passado as bolotas. Já era canteiro calçada mesmo, entendeu? Ele teve que quase subir a calçada e eu pensei, não. Esse dia eu fiz com a moto isso aí. É ruim de achar bonito isso, mas ao mesmo tempo, né, cara? É bonito. Tu fica pensando. É bonito, sim, não é ruim deixar bonito, não, é bom deixar bonito. Esse cara pode sacanear alguém amanhã, entendeu? Um cara veio atropassar e aí tava utilizando a minha faixa, que eu tava de moto. Aí eu pensei, vou ficar paradinho ali, né? Fiquei paradinho, o cara colocou por cima de mim. Eu tive que tirar, senão o cara ia passar por cima de mim. Pois é, não dá. Trânsito é onde acontece as maiores competições do Campeonato Mundial de Seres Humanos, né, Marcos Pedro? Exatamente. Show de intervalo, a gente volta em seguida. Obrigadão pela sua audiência aqui no Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria com o Pretinho Básico. 14 minutos para as duas. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Por falar em TIM, a menina aquela que faz a propaganda da TIM, não essa aqui, ó, não a Rodaica, a outra. É a loira e a morena, né? É a Rodaica. Daniele Suzuki. Ela tá no Havaí, tá lá com o marido, né? Ela tá grávida, se não me engano, lá. Ela tá grávida de 5 meses, tá lá com o marido, eles estão passando férias, ele surfa e tal. E aí ela tava no hotel e começou a dar o aviso aquele. Todo o hotel foi evacuado, assim como todos da praia que ela tava. Puta, que situação, imagina. Aí eles encontraram alguns amigos brasileiros e conseguiram ir pra casa de um havaiano que fica num morro, num lugar mais alto. Uh-huh. E aí ela relatou no Twitter, em algumas frases, o pânico das pessoas lá. Indo até o super, aos postos de gasolina. Americano adora uma evacuação, né? É impressionante. E subindo, mas aí o último tweet dela já falava de que tava tudo bem, que não ia ser tão grave quanto, mas pelo menos teve essa precaução do pessoal ser. Chegou a ler o último tweet dela? Eu li, não sei se foi o último, eu li alguns. Era assim, @ Luciano Potter, tudo bem, amor. O Obama nasceu no Havaí, né? Não sei. O Obama nasceu na Havaí. Mas tá no Washington, então não adianta. Não, só uma curiosidade. Ô, doutor Alceu, vamos trabalhar um pouquinho. Doutor Alceu, tem bastante coisa pra falar, né? Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Arrepia, doutor Alceu. Eu ia, doutor Peter, mas credo. 4-0 do Ipiranga Derechim. Foi ontem, né? Foi ontem, O senhor tava lá, doutor? Não, o senhor não tava lá. Não, ninguém tava lá, né? Pouca gente foi. O senhor foi, doutor Peter? Não, tava lá. Não. D'Alessandro foi? Sim, eu fui com o meu Colorado. O Celso Rotti não foi, pô. O Celso Rotti, coitado. O Chip vai ajudar o Colorado. O Ipiranga tomou 9 da dupla Grenal, né? Achuta no Colorado. O Ipiranguinha tomou 9 da dupla Grenal. 5 do Grêmio, 4 do Inter. Tá bom, né? Tranquilo. O Jorge Wagner tá mandando notícia do Japão pelo Twitter, doutor Petri. Ele tá em Osaka e a mulher dele e os filhos estão em Kashima. É que ele joga lá, né, doutor Petri? Aí foi cancelado o campeonato japonês, obviamente, né? E aí ele tá longe de casa porque ele jogaria hoje contra o time de Osaka. Ele tá no Kashima Reysol, acho que é. Uhum. E aí a única comunicação que ele tem com a mulher dele é o Twitter. É o Twitter. Então tá todo mundo acompanhando o drama do Jorge. Como é que estão os guris? Não sei o que, como é que eles sentiram, estão assustados? O que quebrou aí? Assim vai. O Concórdia mudou de técnico! Agora é o Amauri Knevitz! Hã? Amauri Knevitz! Exatamente! Amauri Knevitz! Kreves! Vai começar o estadual de Surpe de Santa Catarina! Vai ter na Joaquina! Vai ter onda de 2,5 metros! E etapa Chapecó quando vem. Aí, ó! É! Vai ter uma. O foda é quer saber quando é que vai rolar a etapa Chapecó. Não, o WCT Japão vai bombar. Exatamente, são 120 atletas. Havaí hoje, podia ter tido uma, né, hoje, mano. Havaí. E vai ter novidade que vai ter mulher esse ano no campeonato de Turpe. Estragou tudo já. Não, pô, tem a Jaqueline mulher Silva, tem que ficar na praia ali, surfista, cara. Meu. Na praia, tem sentada. Biquíni, né, é, doutor, ó, isso aí. Aquelas, bota aquelas malhas pra surpar, é ruim daí, né? Tem umas mulheres boas, doutor. O seu aí, rapaz. Exatamente. Aliás, o surf feminino brasileiro consegue título mais importantes que o chute masculino. A Jaque Silva é campeã mundial. Já bicampeão, tricampeão mundial e tal. Tá bom, doutor Alceu? Tá ótimo, doutor Alceu. Muito obrigado, doutor Alceu, pelas suas informações. Vamos dar uma rodadinha, vai daí, KG. Manual do homem de verdade. Aí é importante. Homem de verdade não pede autorização pra mulher, Rodaica, apenas informa. Boa! É isso aí, velho. Que vai no bar, no futebol. Isso quando não deixa pra dizer onde foi quando voltar pra cá. Eu tava no bar e vou no futebol agora. Homem de verdade não bebe cerveja de canudinho. Que isso, cara? Isso é pra mulher que não quer borrar o batom. Quem é que bebe cerveja de canudinho? Tchê! Aí, ó. Que isso, cara? Homem de verdade não usa creme, gelzinho, nem condicionador. Quem é que usa creme aqui? Não, eu lavo meu cabelo com sabonete. Já foi execrado no programa aqui. No máximo, shampoo. Afinal, o objetivo é lavar os cabelos. Mas né? É um sabonete bom, né, Nath? Sabonete bom. Não, sabonete só desodorante. Aí, se usar o condicionador, usa o condicionador apropriado ao shampoo, né? Pra fazer o. Dois, três! É falar em sabonete, homem de verdade não usa sabonete líquido. Mas que isso? Isso é cara? Coisa de viado. Nem que quer demorar que pra pegar quando cai no chão. Hã? Não, não. O sabonete líquido é no máximo na pia, né? Na pia ali até não, pra lavar a mão. Não, não, não, nem Maurício, na pia. Não, Maurício. Não, também não. Não, não. Vou jogar fora, tocar fogo agora. Sabonete líquido me lembra. Homem de verdade não fica se admirando na frente do espelho. Mas espelho que pra é homem é no máximo pra fazer a barba. Não, e olha lá. Ou do motel. Ah, esse homem é das cavernas. Homem de verdade não cola adesivinho no carro. No máximo a película pra poder pegar as mulheres sem ninguém ver. Homem de verdade não tem amigas. Tem possíveis mulheres que vai pegar dentro do carro com película. Casa de homem de verdade não tem nada decorativo. Se tiver, porque tem alguma mulher que colocou. Namorada, noiva, esposa, mãe. Geladeira de homem de verdade tem água, gelo, algo pra pôr dentro do pão e várias cervejas. Sempre lembrando que um amigo meu em Santa Maria tinha uma geladeira que só tinha água, né? E aí ele vendeu a geladeira e comprou um bebedouro. Carteira de homem de verdade tem habilitação, dinheiro e cartões de crédito ou débito pra pagar a conta do bar. E um monte de papel que nem ele sabe pra que serve. É papel de rifa. Rifa de há 3 anos atrás. Eu tenho uma rifa aqui. Vai que ganha, né? Vai. Rifa gauchão de 99. Ganha uma TV. Tá? Homem de verdade não liga pra mulher perguntando se ela quer sair. Pergunta se ela já tá pronta e nem diz pra onde é que eles vão. Tá pronta? E homem de verdade não se acha. As mulheres é que acham ele. Homem, homem, homem. Muito bom, hein? Homem. Batista. E aí, Geizinho? Ô, vamos largar as cantadinhas pra galera. Você tá te especializando nessa fase aí agora, sim, né? Sim, roubo, né? Que fase, né? É roubo, o nome disso é roubo, é roubo, verdade. Isso. Fabrício e a Cassiana mandou assim, ó, estou mandando umas cantadinhas do Geizo ou do Potter, porque o Geizo já tá conquistando seu espaço na empresa. É, conquista é um verbo que os ladrões dão para roubo. Né, já está roubando o espaço. Mas quem escreveu foi o Fabrício, sabe? De forma com que eu vou ler, então, meu, essas cantadas que você vai aplicar hoje à noite, meu. Sexta-noite, né, gente? Sexta-noite, tá? Sempre, né, as meninas, meu. Tá bêbado, meu? Não, eu sou assim, meu. Tá andando com um pauzinho, né? Chega nela, sabe? E larga assim, meu. Você não é música evangélica, salado, mas entra na minha vida, entra na minha casa. Que é isso? Ah, é um grande sucesso evangélico. Tem que conhecer, salado. Como é que é a música toda, gente? Muda, é um mantra, fica repetindo isso aí. Vida, ajudar a ter santidade. É salado. Meio Exu Caveirinha, isso, né? Exu Caveirinha, venha trabalhar, levanta nessa tumba, faz pedra rolar, na mão esquerda foi, se nascenta o punhal. Cara, que horror, lá, lá, vem aí, meu. Os caras não sabem cantar, nem música brinca, gospel, nem brinca, mas aí, sabe cantar Exu Caveirinha. Sabe cantar Exu Caveirinha, que te programa, falar, hein? Olha o preconceito. Então o pessoal do gospel tem que pegar a trilha, botar num vídeo legal e lançar no YouTube. Então melhor vai saber. Vídeo, meu. E aí o criador no Twitter hoje me bota aquela lá, esse tsunami é só eu tirando onda. Aí eu retuitei ele e botei bobalhão, assim, né? Tu não existe. No sentido de que... Claro, é ateu e tal, né? Não, nesse... Não acredito que Deus existe. Não foi nesse sentido. Não existe. Eu quando li esse teu tweet, eu odeio Deus. Tu já entendeu o que todos os seguidores pensaram. Eu entendi isso. É a mania que a gente tem de achar que as pessoas vão saber sobre o que a gente não gosta. Eu não sabia que o Feta não era religioso. Pensei assim. Não, eu não sou religioso, cara. Nada religioso. Definitivamente, eu não sou religioso. Eu não sabia que o Feta odiava. Não, eu não odeio. Definitivamente eu não odeio nada. Mas tu odeia Deus, tu odeia todas as coisas. Eu não odeio Deus, cara. Tu falou que Deus. Eu não falei nada, cara. Cara, quando tu fala que alguém não existe, é só xingamento. É. Não existe. Tu ignora Deus. Quis dizer que ele não existe no sentido de ser surpreendente. De se bah, tu não existe, tu não sabe? Existe. Se bah, até demais. Até meio existe. Gay, assim, né, meu? Bah, tu nem existe. É, meio gay. Exatamente. Vai, Geizo. Porque eu pensei que tu odiava todas as religiões, cara. Que isso? Chega na menina, salada, larga bem assim, meu. Você tem a cara da minha terceira namorada. Meu Deus. Mas calma, eu só tive duas. Essa é boa, hein? Boa, meu. Meu Deus. No posto do amor, salado, eu sou o frentista, meu. Agora encosta o teu coração na bomba e diz, me completa. Olha! Essa é impossível de falar na noite. Vai, muito grande. Sou frentista no teu coração. Vem cá gostar, minha bomba, tio. Vou te completar. Pega na minha bomba. O importante é o pós-cantar. Aí, qual que é a tua? É prêmio, aditivada? A minha é prêmio. Prêmio. Aí é álcool. Tá. Foi uma cantadinha do Fabrício e da Cassiane, meu. E que manda um... É verdade! E um... Não precisa ficar falando baixinho, gente. Fala baixinho. Manda um, é verdade. É verdade, poxa. Então manda um tchê. Isso aí, meu. Obrigado, Geizo. Grupo da... Valeu, Geizinho. Obrigado. Quem é que tem uma pequenininha aí? Eu tenho uma pequenininha. Vai na pequenininha aí, então. Olha só aqui, ó. Pena que o Porão não tá no programa. Porão, manda um abraço pra vocês, viu? Ele vai estar às 18. Vai estar às 18, né? Dicionário inglês-português, mais algumas coisas importantes, né? Quem manda é o Douglas Becker. Copa do Mundo tá aí, né, pessoal? É, verdade. Douglas Becker de Viamão manda pra gente. Um beijo pra ouvinte que pediu pra mandar um beijo. Roberta Lorenz, de Canoas. Ah, Robertinho. O que quer dizer quick? Quick, rápido. Não, instrumento musical. Quer dizer... Quick? É, como? Eu gosto de ficar quick. Ah, quick. Ah, quick. Ah. Achou que sabia inglês, toque mas... Toque quick. O Capu toca quick, né? O Capu toca quick. Isso aí. Quick. Show, o que quer dizer? Mostrar, apresentar. Presente indicativo do verbo ser. Eu, show eu. Barbaridade. É, que mais tem aqui? Deixa eu ver. Say you. Say you. Falar. Say you. peitos, tá? Isso, uma parte da anatomia feminina, né? Sim, meu. O seio daquela mulher são grandes. Os seios são grandes. É. Stockar, quer dizer? Stockar. É guardar alimentos, meu. Guardar materiais em estoque. Ó, o jeito tá matando toda. É, que é a minha linguagem, né, meu? Preciso estocar óleo. Japão, né? Japão. Stockar. Vem. V-A-I-N. É o olhar, tá? Em vão. Uma das flexões do verbo vir. É, eles vêm hoje? Eles vêm hoje. Ai, ai, ai. E última, spear. Spirit. Saúde, meu. Não, é alma. É alma. Spirit porco. Ah. Spirit meu. Só que vai, quando o cara é Spears, fala saúde, meu. Britney Spears porco. Ô, meu, recebo no Twitter aqui a informação de que volta a chover forte na zona sul do estado do Rio Grande do Sul. Cara. Novamente. E pior é que vai chover que vem até pra cá, domingo, né? A previsão é de chuva durante todo o final aqui de semana. E em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Na parte leste. Isso aí. Cara, era isso. Não dá pra mais nada aqui no Pretinho hoje, tá? Muito obrigado pela sua participação. Você que manda e-mail pra pretinhobásico@atlantida.com.br. Você que segue o Pretinho _ básico no Twitter. Muito obrigado pela sua parceria. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Até aqui viemos com Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Fique com a grade de programação tem depois matadora da Rede Atlântica. Agora tem o Barracão. Valeu. Da Atlântida.